Problemas conhecidos, problemas não resolvidos. Há anos, há décadas, há séculos, há planos infalíveis, ideias distorcidas, igualdade esfaqueada. Valores errados de cidadania. Meninos, meninas, o futuro nasce nas ruas, nas esquinas. Algo faz diferença, chacina. Nada que não seja novidade pra você. Nada de complexo pra você entender. Trabalhos forçados, desumanos. Mulheres cansadas, falta de recursos para planos. Encarcerados em seu próprio território. Hipnotizados por farsantes, engravatados. Donos de escândalos e fraudes. E nas ceias desse país. Um pão mal repartido, fatias desproporcionais. É? Uma luta constante por direitos iguais. Contrariando aquilo que o grande homem ensinou. É, o grande homem. Mas existe outro lado. De mansões, fartura, desperdício. O povo considerado apenas em comício. É, ingratas situações, fazem soluções. Apenas em dia de eleições. É. Somos poetas, nos esforçamos para fazer a coisa certa. Nossa origem, uma rua, nascidos em um sistema nojento. Nós somos cinco elementos. Da guerra, da guerra, da guerra, da guerra, da guerra.